me redimir. Eu esqueci meu coração no local do crime. Em mim não trago qualquer inocência. Sou obrigado a aceitar essa bestial evidência. Por quê? Não sou mentiroso, mas menti. Não sou assassino, mas assim. Não sou subversivo, mas subi. Não sou cachorro, mas... E tudo por ti, meu amor. Ela, passiva e desconcertante, estraçalhou a minha paz, fitando-me por um instante. Uma brutal imprudência, me entregar a uma mulher, levado por total demência. Por quê? Não sou mentiroso, mas menti. Não sou assassino, mas assim. Não sou subversivo, mas subi. Não sou cachorro. E tudo por ti, meu amor. Depois de me oferecer a beleza, me fez conhecer o terror, e eu provei sua cruel frieza. Pensei, hoje eu não quero sofrer. Foi tudo simples loucura, esse amor deve morrer. Por quê? Não sou mentiroso, mas menti. Não sou assassino, mas assim. Não sou subversivo, mas subi. Não sou cachorro, mas... E tudo por ti, meu amor. Onde estou? Caminho a esmo. Mísero farrapo humano à procura de si mesmo. Liberdade, liberdade para o coração de todos os seres da terra possuídos por alguma paixão. Porque não sou mentiroso, mas menti. Não sou assassino, mas assim. Não sou subversivo, mas subi. Não sou cachorro. E tudo por ti, meu amor. Meu amor, sempre de ti, sempre de ti, sempre de ti. Meu amor, sempre de ti, sempre de ti, sempre de ti. Meu amor, let's go.